senhor dono da casa. Acorde, pois o sol quer lhe dizer que a morte fez metade do caminho. Abre aqui, sou seu vizinho, saia pra me responder. Ai, meu senhor dono da casa, acorde, pois o sol quer lhe dizer que a morte fez metade do caminho. Abre aqui, sou seu vizinho, saia pra me responder. Que homens são esses que andam guerreando de noite e de dia, Padre Nosso Ave Maria? Quantas barcas sobre as águas, marcas de mortos no chão, quanto sangue derramado na palma da minha mão. Juntei as economias pra gastar só nos maus dias, e gasto hoje afinal. Juntei as economias pra gastar só nos maus dias, e gasto hoje afinal. Ai, meu senhor dono da casa, acorde, pois o sol quer lhe dizer que a morte fez metade do caminho. Abre aqui, sou seu vizinho, saia pra me responder. Ai, meu senhor dono da casa, acorde, pois o sol quer lhe dizer que a morte fez metade do caminho. Abre aqui, sou seu vizinho, saia pra me responder. Que homens são esses que andam guerreando de noite e de dia, Padre Nosso Ave Maria? Pelo sinal do pão nosso de cada dia é que eu me livro dos inimigos, assim na terra como no céu. Ave Maria, Mãe do pessoal. Juntei as economias pra gastar só nos maus dias, e gasto hoje a final. Juntei as economias pra gastar só nos maus dias, e gasto hoje a final, né?